Bem, queridos, hoje dia 6 de setembro de 2015, nós vamos continuar nossa escola bíblica com o Caleb, Capacitação Avançada de Líderes. Eu sou Tiago, pastor, e estou tendo a honra de poder ministrar essa palavra para vocês. Mais materiais vocês podem baixar, distribuir livremente no site www.vidanovaitabuna.com.br. Amém? Vamos lá. Semana passada, antepassada, nós trabalhamos duas asas fundamentais do núcleo, ok? Uns irmãos chamam célula, outros chamam pequenos grupos. O nosso contexto ainda é assim, até que Deus queira mudar ou não, nós chamamos núcleos, ok? Duas asas fundamentais, que é o amor e o poder. E eu citei João 17, 20, 1 Coríntios 14, 24, amém? Se você não pode vir, por favor, ouça que foi uma bênção. Quem esteve aqui, diga amém. Ô, homenzinho fraco, eu não ia ouvir não, gente, sinceramente. Se alguém dissesse assim, amém. Eu vim, amém. Atitudes práticas do líder bem sucedido no contexto de núcleo. Gente, olha que coisa legal. Olha só. Gente. Primeira coisa, a vida de oração deve ser a locomotiva espiritual dos líderes e co-líderes. Por que é que na Vida Nova a gente chama vice-líder, auxiliar? Por que é que a gente chama líder e co-líder? Porque, efetivamente, o co-líder acaba participando da liderança, ok? E sendo treinado para tanto. Por que é que a oração é locomotiva? Gente, olha aqui. Não existe fazer a obra de Deus sem Deus. Ok? Não tem como você cuidar de um núcleo sem orar por ele. Não vai funcionar. Você pode ter ido lá para o Fuller Seminário estudar crescimento de igreja, fazer um mestrado. Você pode passar lá em Santarém. Você pode ir para Manaus, que tem muitas igrejas, inclusive a Igreja Presbiteriana de Manaus, que eu quero conhecer o contexto lá. Eles chamam núcleo. Existem igrejas formando lideranças, igreja na Guatemala, Equador, igrejas fortes, estão crescendo, México, mas nada do que você aprende do congresso que você vai, do que você lê, se você não, pode ser assíduo frequentador do Caleb, ouvir de novo para decorar em casa, se você não orar pelo seu núcleo, ele não vai prosperar. Ok? Então, pastor, como é que eu faço? Eu não tenho hábito de orar, não. Sinceramente. Você não tem o hábito de orar? Passe a orar. Passe a orar. Vou dizer uma coisa aqui, que eu já falei para algumas esposas, já salvou alguns casamentos, inclusive pacientes, ovelhas. Às vezes a mulher, ela não tem um desejo sexual com o marido. Isso é normal. O homem tem mais libido que a mulher. Aí eu pensei assim, quem é solteiro fica na bênção aí e vai guardando os princípios, amém ou não? Então, aí eu disse assim, olha, imagina, o homem vai ficar constantemente insatisfeito, coitado. Porque se a mulher só der intimidade para o marido, quando ela tiver afim, ele vai ficar sempre no déficit. Então a mulher tem que ter a sensibilidade, o amor, de cuidar do marido nessa área também. E um argumento que eu uso, quando eu falo para as mulheres que falam, mas assim, às vezes se você estiver mais disposta, mais amorosa, cheia de amor para dar, você vai ter uma intimidade mais celebrativa, mais efusiva. Mas o homem não é tão romântico assim, geralmente. Você vai continuar tendo esses momentos quando você estiver mais disposta, ok? Minha irmã, ou fulano de tal. Você não vai deixar de tê-los por isso, não. Sempre seu marido vai querer, geralmente. Mas, tenha cuidado. E aí eu digo assim, só vão ser 15 minutos. O que isso pode tirar de vocês? Não vai fazer mal nenhum. Vai fazer bem para vocês. E aí, irmãos, eu quero dar um testemunho para vocês. Muitos casamentos floresceram e ressuscitaram depois de uma ministração tão simples. Ok? Então, aproveitando para falar isso para as mulheres e para os maridos, tá bom? Fica sem graça não, gente. Isso é uma coisa que existe, ok? Existe bastante. Tá? Mas vamos lá. Irmãos, se um casal tem que ter cuidado com a intimidade para manter o casamento, você também tem que ter uma disciplina, outras disciplinas, para você poder manter a sua saúde na questão espiritual. Não tem como. Olha, você vai ouvir a palavra, vai receber poder de Deus para cumpri-la, mas você não vai cumprir a palavra se você não cultivar tempo com Deus. Se você passa, se você separar 20 minutos, diga aí para estar com o seu lado, assim, dá um cutucado assim, se for marido, dá bem forte, uma esposa, dá bem forte do marido, assim, 20 minutos. Ok, como você é gentil, viu, Dani? Você é uma lady mesmo. Vai dar um cotovelado, vai lá, joga duro, tá, pá, vai. O cadejoso, para dar um agora assim, pum. Não pode, filho. Gente, olha só. Presta atenção. 20 minutos, 20. Tá quente o fogo santo? Vocês não ligaram lá? Tá quente? Liguem lá. Bota 17, deixa eu botar aí. Não, só pra dar um gelo. Ó. Não, 25 não muda nada, não, gente. Ó. É porque tá, não tá no modo refrigeração. Agora sim. Tava, não tava na refrigeração, gente. Tava no aquecimento. Vamos lá, vamos voltar aqui. Se você separar 20 minutos por dia, 20 minutos, você ora pelo seu rebanho todo. Você quer ler e decorar de novo. 20 minutos. É, né, Dinha? 20 minutos. Minha mulher me ensinou uma coisa. Meu pai já tinha me ensinado, mas quando minha mulher falou, entrou mais no meu coração. Você quer amar alguém? Ore por essa pessoa. É por isso que Jesus diz, orais por quem vos perseguis. Qual a estratégia dele? Que não é menino, para que minta nem filho do homem, para que se arrependa. Enquanto, aí esse texto está falando da divindade de Jesus. Porque o próprio Jesus disse, sou filho do homem. Por que Jesus afirmava tanto, Tati? Sou filho do homem, sou filho do homem, sou filho do homem. Embora ele mesmo recebia a adoração dos apóstolos. Porque a Bíblia diz que da semente da mulher ia vir um que ia pisar a cabeça da serpente e ela morderia seu calcanhar. Então o diabo falava, tu és o filho de Deus. Aí ele, eu sou filho de homem e quem vai pisar sua cabeça sou eu. Amém, aleluia. Porque um anjo não podia pisar a cabeça do diabo. Só Jesus podia, porque é filho de homem e perfeito. Então ele sempre lembrava para o diabo, filho de homem, ou seja, seu momento está chegando. O filho de homem aqui vai pisar de sua cabeça. Amém ou não, irmão? Aleluia, esse Jesus é bom demais. Acho que o diabo se tremetia quando ele falava, filho de homem. O diabo, ai, meu tempo está acabando. Então, voltando aqui, como eu estava dizendo, a oração, quando Jesus manda você orar para o seu inimigo, é porque ele quer que gerar amor no seu coração por ele. Amém, gente? Se é assim com o inimigo, quanto mais com a ovelhinha que Deus te dê no seu rebanhozinho. Amém? Separa 20 minutinhos, ora nominalmente. Se você souber os Natanaéis dele, se você não sabe quem é Natanael, vá lá no site e ouça a pregação do Natanael 3. Se você puder orar pelos Natanaéis dele, maravilha. Vamos falar isso daqui a pouco. Tem que orar. Tem que orar pelos seus. Eu não estou te dando um peso. Eu estou tirando um peso de você. Porque se você não orar por eles, eles vão ter um peso para você. Mas se você orar por eles vão ver em você um pastor. Esse pastor, esse arriscado pastor. E se esse povo dividir a igreja? Divide não. Se dividir é porque tinha que ir mesmo. Mas não vai acontecer isso conosco, amém, irmãos? Por isso que eu não tenho medo de dizer, vocês são pastores. Vocês são pastores, vocês cuidam de vidas. Ore por eles, em nome de Jesus, ok? Ore diariamente por cada membro do seu núcleo. Primeiro você tem que ter uma vida de oração, ok? Vida de oração. Seguida de oração é orar, é jejuar, ok, amados? Ore diariamente por cada membro do seu núcleo e por seus Natanaéis. Isso, por favor, em nome de Jesus, não receba isso como um peso. É uma leveza, gente. Você sai, você levanta do joelho, que eu acho que orar de joelho é bom e bíblico, né? A não ser que tenha problema nas articulações. Paulo diz, por essa causa me põe de joelhos. Então é bom que lembra quem é a gente, não é? Diante de Deus. Não estou dizendo que você só pode orar de joelho, não. Estou recomendando, ok? Você ora por eles nominalmente. Gente, você vai abrir a porta da sua casa, ou se você for líder, vai estar ali na casa dos seus líderes. Gente, você vai olhar para eles e ele vai dizer assim, ele vai poder dizer assim, gente, eu me vi numa situação difícil essa semana e vi Deus agindo assim. E você sabe que aquilo, parte daquilo foi a sua oração por eles. Amém? Ele vai aplicar mais fácil o que você prega. Eu vejo tanto vocês aplicando o que eu prego. Por quê? Porque eu oro jejum por vocês. Gente, eu amo carne. É a comida que eu mais gosto. É a comida que eu menos comia quando eu era criança. Eu amo carne, amo carne. Mas eu tenho meu jejum, abro mão de carne. Por quê? Pelo menos vocês sabem, né? Da semana, a não ser quando eu estou doente ou quando, num período de 24 horas que eu como carne à vontade. Por quê? É o meu jejum. Eu fico 24 horas sem comer nada. Zero, só água. Às vezes eu tenho até que tomar um remédio para dor de cabeça, um comprimido de Guaraná, alguma coisa, para não ficar muito mole. Por quê? Porque há um alvo maior. Amém? Eu estou dizendo que você tem que ter o mesmo jejum que eu. Claro que não. Estou falando a você que isso vai ajudar você na sua oração. Amém, irmãos? Às vezes você pode fazer um jejum assim, uma vez por semana, você faz o jejum de 10 da manhã às 5 da tarde. Olha que maravilha, né? Aí fica aquele tempo ali orando. Toda vez que o estômago chamar a atenção, você lembra como o Patrick falou, você quer comer, né? Você quer comer, né? Mas agora você vai comer de Deus. Aí ele fala assim, Patrick fala assim, a carne fica querendo pecar, mas quando estou jejuando, ela quer comida. Melhor querer comida do que querer pecado. Digam. Aí... você então deve ser prático, ok? Ore pelos eventos extras do teu núcleo. Vamos, irmãos, eu quero falar mais sobre isso nos próximos Calebs. Vamos promover mais a agenda dos núcleos, ok? Almoçar domingo todo mundo junto no núcleo. Tomar um café no sábado. Isso é muito legal, ok? Ajuda. Agora, ore por isso. Não tem ainda no meu núcleo, ore para que tenha. Gente, eu oro por cada coisa para ter na vida nova, que eu nem digo que eu já sou doido. Aniversário sábado é ótimo. Caranguejo. Caranguejada. Aleluia. Então, ó, aí você diz, naturalmente, nós ainda... passei de atividade física do núcleo. Olha que coisa linda, ó. Nosso núcleo... sábado de manhã, vai caminhar o quarteirão em volta de onde reúne o núcleo, em oração. Caminhada e orando, ó. Caminhada e oração. Gente, eu tenho testemunhos. Você sabe que eu gosto de ler sobre isso, né? Eu gosto de ler sobre isso. E eu vejo testemunhos. Pastor Ed Liu, lá da Indonésia, fala disso. Os irmãos da China falam disso. Os irmãos aqui do Brasil falam muito disso. Os irmãos americanos falam muito disso. Pega seu núcleo todo, no sábado de manhã vai dar uma caminhada. Vamos dar uma caminhada em volta do quarteirão de reunião do núcleo. Se for pequeno, dá 10 caminhadas. 10 voltas. Vocês podem também, quem não é tão light... ó, por que isso é importante? Veja bem, vocês podem ir de carro também. Irmãos, existem formas de orar que não é que elas são mais poderosas, é que elas nos cativam pelo que nós estamos orando, ok? Se você ora caminhando, antes da gente plantar em Vila Nova Itabuna, a gente corria os bairros tudo em Itabuna orando no carro. Orando. Outro dia eu estava com Sofia no carro orando, orando em línguas, e Sofia também começou a parar lá, com a mãozinha dela orando. Então, ore, ore. Parece um doido no meu carro. Eu ando assim, ó, com a mão. Estou no meu carro, meu irmão. O carro é meu, eu estou pagando. Entendeu? Eu passo ali na Cian, Deus abençoe a vida de. Não, é raríssimo passar ali e não estender a mão. Eu trabalho lá, né? Mas quando eu passo de carro, o Senhor abençoa a vida de Alberto, onde eu estiver agora, cobre com o teu sangue, prospera teu filho em tudo. O cara era rico, largou a riqueza dele em Itabuna para limpar a ferida de menino miserável. Na Indonésia, tá agora lá na Macedônia. Como é que não vai orar para um cara desse? Estender a mão. Ora, o Senhor livra teu filho, prospera ele em todas as áreas. Ok? Passa pela minha rua, gente, estende a mão e ora por minha família. Se a gente soubesse o poder que a gente tem na mão de Deus, a gente orava mais. Então, se você caminha por seu bairro, por sua região, ali no carro, ficou perigoso, entra no seu carro e vai. E isso vai ter uma repercussão espiritual. Amém, irmãos? Ore pelos eventos extra do núcleo. Crie um relógio de oração onde cada um terá o dia para orar pelas causas. Lá no núcleo, essa semana, foi uma coisa, um momento muito bonito, foi ativo. Uma pessoa se abriu sobre a dificuldade, e isso aqui a gente tem que ter cuidado. Núcleo não é o lugar para a pessoa confessar os pecados dela. Isso é para o discipulado, ok? Se alguém começar a se abrir demais, você fala, para aí, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa, ó. Faz o seu discipulador. Ah, não tem discipulador, não. Então eu vou arranjar para você. Não é lugar, não é, ok? Porque, e às vezes o que é um pecado meu, que o irmão vai interpretar bem, com misericórdia, vai orar por mim, para outro que vai escandalizar, vai desviar. Então tem que ter maturidade. Olha aí, viu, líderes e co-líderes. Não, meu irmão, não faça isso, calma, peraí. Né? Principalmente pecados e questões mais privadas. Se o cara confessa que bateu o carro, discutiu com o outro no trânsito, todo mundo viu mesmo. Peça graça a Deus para ele interpretar isso, amém? Para ele aplicar isso na sua vida, tá bom? Mas vamos lá. O que, aí a pessoa se abriu na dificuldade. Aí eu falei assim, irmãos, quem se compromete aqui durante a semana, orar todo dia por isso? Os irmãos se comprometeram, amém? Para orar por aquela causa da irmã. Você pode também fazer o seguinte, todos nós que já anotamos os pedidos de oração nos núcleos, você pode fazer um relógio. Hoje o WhatsApp ajuda muito. Ah lá, mantenha no grupo do WhatsApp os pedidos de oração da semana. Se o irmão não tiver WhatsApp, você vai ligar para ele e falar, ok? Cada pessoa que estava ali, ela pode administrar aqueles pedidos em oração, gente. Você não precisa pôr graduação para orar, não, ok? Então, olha, gente, pedidos de oração foram as Dani, sempre anota, né, Dani? Você pega aquela lista ali, né, de uma forma assim bem econômica, para não ficar expor muita situação. Por exemplo, ore pelo meu marido, porque o marido só vive na cachaça. Aí na hora de passar a mensagem é orar pelo marido de fulano. Amém? Quem estava lá sabe o que é, não é verdade? Ok, irmão? Amém, irmão? Isso é muito importante, muito, essa descrição. Eu sei que são discretos, é só para reforçar isso, ok? Vamos lá? Então, manda a lista para o WhatsApp. Olha que coisa simples que pode abençoar tanta gente. É verdade ou não, irmão? Não é verdade? Então, a lista de oração, por quê? Porque os irmãos já vão aprendendo a ter disciplina de oração e não vão achar um peso. Quando eles forem líderes e co-líderes, orar pelo povo, amém? Você vai ensinar também a disciplina de oração dos irmãos. E você pode fazer um relógio, olha, vamos lá, vamos participar aqui da oração. Olha, todo mundo vai orar aqui, mas eu queria que tivesse um compromisso diante de Deus. De que vai, a Bíblia diz, não faça voto de tolo, que é um voto que você faz e não cumpre. Você, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, você pode, irmão, você vai orar e você vai lembrar no dia a pessoa, amém? A pessoa diz, eu vou, anota isso aí. Segunda tarde, fazendo o núcleo de Raquel. As causas do grupo que foram levantadas no final do núcleo. Segunda-feira, Tati. Terça-feira, Felipe. Quarta-feira. As pessoas assumiram, beleza, o compromisso. Aí no dia você lembra. Porque já está na sua lista. Amém? Isso é função de líder. É ajudar a pessoa a viver o máximo com sua vocação. Ok? Então, experimente caminhadas ou carreatas de oração na sua rua ou bairro. Gente, pode parecer bobagem, não é não. Não é mesmo. Olha, existem relatos que a igreja faz isso no mundo todo e fazia isso desde o comecinho da igreja. Então, amados, vamos criar, buscar de Deus estratégias criativas para a gente poder estar exercitando nosso poder espiritual que o Senhor nos deu, ok? Mantenha uma lista com os satanéis do grupo que são alvo de oração, ok? Isso é importante. Deixa eu dar uma dica para vocês. Bota uma lista no mural com os satanéis. Agora você tem que entender uma coisa. A família é dia sempre na vanguarda. Olha, vamos orar por toda a família e todo mundo, ok? Isso é bom, tá? Mas não é disso exatamente que eu estou falando, tá bom? Por que a gente precisa focar? Se a gente não focar, a gente não ganha. A gente fica com o movimento sem progresso. Tem que focar. ok? A pessoa quer orar para a família toda, ora pela família toda dela, ok? Mas cada um tem que saber, aqueles um, dois ou três, que está investindo com estratégia, com toda aquela estratégia que eu trabalhei na pregação. Orar pela pessoa e jejuar, ter relacionamento, falar, chamar, acompanhar, até que a pessoa depois vai converter e você vai preparar para batizar ela. Sim, e eu pergunto, que legal, você chega lá, você vê seu nome, né? Aí escreve o nome, está ali, é porque você é um dos que nós estamos orando. Angelita está orando pelas pessoas, pelos Natanaéis dela. E aí ela levou a pessoa para o núcleo. Aí ela falou assim... Uma besteira não, tem uma invenção, aquela ali. Quem? Angelita. Ah. E aí ela levou e ela falou assim, olha, seu nome já está lá no mural, a gente já está orando por você. Aleluia. Aí eu falei, olha, isso não foi uma escolha nossa, foi o Senhor que colocou no coração, para que já cuidássemos de você mesmo antes de conhecer. Quando Edna e Chateau chegaram na Vida Nova, eu já estava orando por eles. Alguém tinha me falado deles e eu já orava por eles. Quando ela visitou a igreja, eu falei, já estou orando por vocês. Aí ela falou, é aqui que eu fico. Ok, irmãos? Você vê que não são coisas pesadas. Não são. Pode parecer o diabo, o nosso adversário, fica assim. Mais uma coisa. Todo domingo é mais uma coisa. Mais uma coisa boa. Mais uma coisa que vai fazer você melhor. Amém, amados? Então vamos lá. Só tem mais 10 minutos. Então, não centralize as atividades. Não centralize as atividades. Distribua as funções do núcleo. Isso é importante. É claro que as funções devem respeitar a situação espiritual que a pessoa está atravessando. Amém? Então, pegar uma pessoa novo convertida, novinho demais ainda, ou que está passando por uma crise, que admite que aquilo não condiz com o evangelho que ela quer viver, bota ela para ministrar a palavra, não faça isso. Não faça. A palavra deve ser ministrada pelos irmãos mais maduros. Embora não seja uma pregação, uma aula, só uma chamada, ainda assim, é a palavra de Deus. Todos nós podemos pregar. Converteu pode pregar. Até ímpio prega. Que Paulo fala por inveja, né? Mas, confiar em ele na ministração da palavra é o que tem que ter uma honra à palavra. Ok, irmão? Isso é importante. Tá bom? Não é que a pessoa tem que ter 20 anos de crente, nem um ano de crente. Não, às vezes ele tem 5 meses de crente, já tem condição, 3 meses de crente, mas ele tem condição de ministrar aquilo que foi orientado. Claro que quanto mais a pessoa novinha na fé, você como líder pode pedir, pode guiar, tá precisando falar como, vai orientando, amém? Quanto mais agora que estamos publicando, dando para os líderes e co-líderes, os estudos são ministrados no núcleo. Ok? Então, não se assustem, líderes e co-líderes, com o tamanho do material. Aquilo é uma fonte para você estudar, ok? Você não tem que fazer tudo como está ali, tá bom? Não tem, não. Não. Inclusive, você pode pegar e fazer um resuminho. A ideia é que você possa ter uma fonte já estruturada para aquilo que você vai ministrar no seu núcleo, tá bom? Distribua as funções. Por exemplo, irmãos, eu fiz isso no núcleo, na sexta, olha, você pode abrir o núcleo semana que vem, o irmão que chega cedo, é o irmão que chega mais cedo. Ele chega mais cedo, é muito responsável. Moisés. Ele chega mais cedo, já está no segundo Natanael. Os Natanaéis, eles dizem que vão frequentar a igreja. Não vão vir domingo, porque vão ter a viagem. Não perdem o núcleo. Então, para abrir tem que ser alguém pontual, ok? Então, você vai receber as pessoas, tá bom? Então, essa pessoa... Claro, a gente tem alguns cuidados, que a gente sempre já falou, mas nunca é demais. Por exemplo, se você é líder de núcleo, e você é mulher com seu marido não está em casa, então você já tem... Se você sabe que seu marido tem tempo para estar com você, você vai botar uma mulher para esse papel. Amém, irmã? Se é o homem, a mesma coisa. Vai botar um homem para essa função, se sabe que a mulher não vai poder estar. Amém, gente? Com todos aqueles cuidados, o núcleo com a porta aberta, não é? Na a porta da sala, né? Se sua casa tiver porta para a rua, aí você tem que ter mais cuidado, porque a porta vai ter que estar fechada na hora da reunião. Então você tem que ter muita disciplina para não estar sozinho para receber, por causa de escândalo. A gente tem que estar um passo à frente das acusações do diabo. Amém, irmãos? Amém? Vamos lá. Então, O líder é um facilitador, não chefe. Ele ajuda cada um a expressar suas virtudes enquanto os treina. Tá? Não é assim, vai ser você, ó, semana que vem, você que vai abrir, e você receba, você não diga não a Deus não, viu? E você que vai orar para começar, e você vai dirigir o louvor, e quem vai dizer não pro Senhor? Que ingratidão é essa? Não combina com a vida nova, né, irmão? Né? Né? Então, de vida, basicamente é a recepção, a oração inicial, a ministração das canções, a ministração da palavra, a oração final, que é quem ministrou a palavra, sempre que deve fazer, de preferência, porque está em cima do que ele pregou. Sugerir que os irmãos se abram para abrir o coração, já pode ser outra pessoa, ok? E a oração final pode ser outra pessoa. Os avisos pode ser outra pessoa. Tem trabalho para todo mundo. Por exemplo, você está responsável pelo que, Tim, essa semana? Estou pelas músicas. Pelas músicas. Ele prepara as músicas antes, ok? O outro irmão que está responsável pelos alimentos, ele vai dar aquela mensagem de WhatsApp, né? Aquela ligadinha, olha, meu irmão, só para dar uma lembradinha assim, né? A gente está arrecadando os alimentos, não precisa ser nada assim caro, né? Mas você podendo, é bênção para a gente levar lá para as crianças, só para você não esquecer. Ok? Ele é responsável. O irmão é responsável pelo lanche. Não podemos deixar. Tem núcleos que naturalmente o povo já leva as comidas, tem núcleo que não. Então não pode deixar a cargo do dono da casa. É bom deixar o irmão bem gentil, né? É difícil porque todo mundo aqui é gentil, né? Mas um irmão assim, que vai estar tá lembrando, olha, vamos estar tá levando, né, gente, para não pesar lá, os irmãos já estão abrindo a casa pra gente. Isso não é legal o líder do núcleo fazer. Entendeu? Não é legal. O legal é que sempre uma pessoa no núcleo seja delegada para isso. Ok? Então, isso é legal. Olha, fracos e tal. Lá no núcleo da sexta, por exemplo, nós comemos um bolo de queijo. Que lá pelo final do bolo que a gente percebia que era de queijo. Mas era de queijo. E a brincadeira foi, vamos descobrir de que é esse bolo. E aí comemos um bolo com café e com suco, que foi uma delícia lá. Não precisa ter nada sofisticado. Eu visitei núcleos que lá no interior do Pará, que era gente, era lindo, você via o capricho, a simplicidade, sabe? De que as pessoas faziam aquele, um brigadeirinho, sabe? Uma coisinha assim, um zelo, e Deus recebe isso como culto, amém, irmão? Aí, tipo, falando, com esse bolo a gente saiu 11 horas da noite na comunhão depois, né? Então, eu ainda tive que falar assim, irmão, olha, vou cuidar da minha esposa agora, a Paula tava um pouquinho de mal-estar, porque senão, e outra coisa, líderes, não tenho vergonha não, ok? Chegou uma hora, fica na bênção, assim, ó, da hora, assim, irmãos, amo vocês, mas, às vezes, como é? Todos foram para suas casas, as visitas estão querendo dormir, né? Então, isso é graça, irmão. Isso pode ser pesado. Diga, Chico. É para evitar o comportamento. Trabalho novo. Tenha cuidado de fazer o dever de casa. Um dia antes, revise com cada integrante se ele está conseguindo dar conta da função que lhe foi atribuída na semana passada. As funções não devem pertencer a cada um, mas deve haver um rodízio. Até da palavra. Se nossa estrutura, via de regra, tem, até hoje, e espero que continue assim, líder co-líder, perdão, casal de líderes, casal de co-líderes, ok? Casais não casados também podem ser co-líderes. Isso a gente vai trabalhar com o tempo depois. À medida que for crescendo, talvez seja necessário. Eu mesmo era, eu e nem casal que tem nada, eu e uma amiga minha eram líderes em Salvador, no núcleo que conheci Paula. Na verdade, eu já a conhecia, né? Mas eu a vi novamente. E ela se apaixonou por mim, ela me viu tão lindo, tão espiritual, que ela ficou de queixo caído. Aí, se apaixonou por mim. Então, irmãos, aí, tá vendo? Eu estava servindo ao Senhor e o Senhor me deu essa bênção, não é? A mulher mais especial do universo. Então, Deus me deu, não que as irmãs não sejam especiais, mas pra mim tem que ser a minha, né, irmão? Então, tenha esse cuidado. Aí o que você vai fazer? Separou lá as funções? Dá uma lembrada, carinhosa, né? Às vezes não consegui, tô preocupado. Então fica na paz, eu providencio outra pessoa e eu faço. Ok? Para terminar, o líder é um pastor de verdade. Vamos resumir aqui, semana que vem a gente dá Volta. O líder procura conhecer cada pessoa que está frequentando o núcleo. Não dá para uma pessoa do seu núcleo você não saber o nome, quem é, o que faz. Até porque essa é a sua função de ser líder de núcleo. Se não dá para o pastor saber de todo o rebanho, o pastor presidente, o pastor de núcleo, que é o líder de núcleo espiritualmente, é um pastor, ele sabe e pode comunicar uma questão que ele não sabe lidar com o líder dele, que é o pastor. Amém? Então, o líder procura conhecer cada pessoa que está frequentando o núcleo. Nada só de oi, tudo bem. Gente, preste atenção, por favor. Eu estou atento. Não dá pra gente ficar priorizando relacionar com quem a gente já é amigo há muito tempo e deixar o novo lá sentado. Gente, isso aconteceu uma vez no meu núcleo, eu fiquei tão envergonhado. Eu fiquei muito envergonhado. Era mulher, estava sozinha no dia. E as irmãs, felizes com a comunhão, batendo papo entre si, e a moça lá sentada, sozinha, cheia de mosca rodando na cabeça dela. Não pode, ok? Em nome de Jesus. Aí você diz, ah, pastor, mas a gente quer ter comunhão entre os irmãos do grupo. Tem outros momentos também. Ok? Junta para assistir um filme, comer pipoca, orar. Então, o líder do núcleo visita, aconselha, desperta a liderança nos seus liderados. Essa visita não é só do líder principal, não. São quatro líderes por núcleo, gente. É muito cacique para pouco índio. Dá para visitar todo mundo. Amém? Dá para se dispor a isso. Se não todo mundo, pelo menos quem está precisando. Ok? Então ele aconselha. Ele não é discipulador de todos, mas ele trabalha para que todos sejam discipulados. Desperta a liderança dos seus liderados. Ele elogia e reforça. Tem que elogiar, tem gente que tem dificuldade em elogiar. Elogie, parabéns. Você fez tão bem sua função. Olha, que bom poder saber que posso contar com você. A gente às vezes reclama do atraso, mas não dá um parabéns pelo que foi bem feito, né? Tem que elogiar, sim. Ah, pastor, mas elogio é perigoso, a Bíblia diz. É perigoso porque tem má intenção no coração. Ok? Então, desperte a liderança dos seus liderados, amando e cuidando. Elogie e reforce. Supervisione para saber se cada um está sendo discipulado. Por favor, preciso que vocês perguntem no final do núcleo. Quem foi discipulado essa semana? Ok? Preciso que pergunte isso. Tá? Um dos avisos que é ordinário, eu preciso que você dê esse aviso o máximo de vezes possível, é: se você não tem um discipulador, me procure, que eu quero te ajudar a encontrar um discipulador. Amém, gente? Tá? Se você cuidar bem de quem Deus te deu, se for fiel no pouco, ele te fará sobre o muito. Olha, não tem esse núcleo que ame, que cuide, que o núcleo não cresça e não multiplique. Cresce e multiplica naturalmente. Amém? Na sua agenda, tenha tempo para eles. Deus abundará sabedoria sobre você e você terá mais tempo para as suas atividades. Faça e Deus vai te dar estratégia e tempo para você cuidar de outras coisas. Amém, amados? Vamos encerrar assim? Vamos orar, fique de pé um pouquinho. Senhor, em nome de Jesus, aplique a tua palavra em nossos corações. Que possamos, Senhor, saber dar resposta à nossa fé, mas não só falar da fé, praticar a fé. Obrigado porque o Senhor, por graça, tem nos dado pessoas. Nós amemos para que possamos ver teu reino se expandindo. Em nome de Jesus. Amém.